1885, chame Recife no 3325 ou término 251. 3325-251-1885, obrigado, bom trabalho. Certo. Sinal baixo travado, bom, 393. Sim, para 2. Bom, 398, baixo travado, está na curva final. É, expor autoridade, bom, 398, 201, 40 graus, 8 nós. É. Trip 5218, com baixa aproximação, chame a torre 118, decimal 95. Torre 9895, obrigado. Atalha 2224, autorizado ILS, reporte estabilizado. Parei, passarei no 2224. Torre Salvador 35218, estabilizado ILS 10 milhas. Mete 35218, continue na aproximação e aguarde autorização de pouso. O ajuste agora acabou de modificar, é 1014. A pista está úmida e aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 1014. Romeu, Lima Alfa, desça para nível 050, chega da Mari. São Paulo, Guarulhos. Para Passareda. Confirma. 1700 para Passareda. 0 Zulu, só que a gente vai tentar antecipar. É que eu peço para mandar um CTM. Gente, 2340, é isso? 2300, eu tinha o plano do senhor aqui dos 20h40, que o centro me ligou a perto de 30 minutos para cancelar por falta de DLA. Eu vou checar de novo no repetitivo, porque o repetitivo de 23 horas eu não tenho. Ah, tá ok, então eu tô na guarda, qualquer coisa vai ter contato com a companhia. Olá, Salvador, boa noite, gol no 398. Boa noite, gol no 398, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 05. O gol no 940 poderia confirmar onde foi apresentado o plano de 23 horas? Eu já vou confirmar com a companhia que eu te faço. Ok, porque o que eu tenho aqui é o repetitivo de 20 e 40. Tá ok. Muito boa noite, 6300 da Chané, ciente da UISC. Quando possível, Recife no nível 350. Boa noite, 6310, UISC correta. O 350 já tem aprovado para Recife, o senhor copia o 35? Confirma, senhor. O 6310 copia o 350 agora? Afirmo. O Chinema 310 autorizado para Sierra Brava Romeo Foxtrot, via pelo UISC 58, nível de voo 350. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8. Transponder 5517. Oxenema 6310. 350, Recife autorizado, via Previsco 58. Decola 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Chama o controle em 1208 e aciona 5517. Voltaremos quando pronto aqui no gate 612, 6310. Ciente, protegimento correto, 6310. Malima Alfa, informe o nível que cruza. Lima Alfa. Agora sim, recebendo, cruzando 7.700 pés para 5.000 pés. Confirmando intenções de pouso, pista 1-0 ou pista 1-7. Ciente. Galera, frente, Guilherme, na 6-4-0-3, em Calhoua, 2-1-0-2-1-7-0. Under 640, my arrival, descent to flight level 080. 080, descent under 640. Com 604, desça para nível 050. 050, não me atrapalhe. Só tem um campo à vista para Serena 2224. Passeio 2224, chame a torre 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. CL-093, é isso? Afirmo. Eu perdão, senhor, eu não entendi. É só me passar que o plano de voo está nesse código aí. CL-093. O plano de voo está nesse código. Afirmo. O 940 poderia confirmar então em qual sala IS foi apresentado esse plano? Vou confirmar. Sala Salvador 35218. 35218. Boa noite, táxi aprovado via Alfa. Ingressa na Juliette, após esquerda para o pátio 3, assento sinalizador naquele pátio. 35218. Alfa, Juliette, esquerda para o pátio 3, 5218. Passarei 2224, pouso autorizado na 1-0, vento 130 graus, 8 norte. Autorizado, pouso na 1-0, baixada travada, passarei 2224. Gol no 604, Duna, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 4, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Ajuste em Salvador, confirmando 1-0 no 4. Desce para 2014 na proa de Duna, 604. Tô chega, senhor. É, eu fui informado aqui a companhia que eles mandaram novamente a DVA. Foi feita a DVA na sala da IS Salvador e eles reenviaram ao senhor aí agora nesse instante. Ok, vou entrar em contato, senhor, só um minuto. Okay, 2300 DC. Sendo 224 no solo 30, ao livrar o solo 219. Agora com o solo 219, obrigado, até já. Até já. Solo é o passarido 2224. Passarido 2224, autorizado Alfa Juliette, esquerda pátio 3, atenta ao sinalizador 224. Alfa Juliette, pátio 3, 2224. Boa noite. 3258, número 2 para cota, informação em curso WISC, só um minuto, capixão. Salvador, 3662, pronto para a volta para Natal. Hotel 3662, prepare Ipucas e Paraguai, número 3. Ipucas, 3662, frente. Solo Salvador, boa noite, está 3165, gente da Portão 8, autorização de tráfego Galeão. 3165, isso é correta, número 4 para cópia, voz cópia. Ok, tá, 3165, aguarda. Já tô baixo? Isso, ouvi isso? Isso, abração aí. Abração aí. R640, fly direct to Duna, 2000 feet, clear ILS final approach, report temperature localized. Direct to Duna, position, 604, estabilizado. Gol 604, chame a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre, boa noite, gol no 604. Gol no 604, boa noite. Continue na aproximação, aguarde a autorização de pouso. A pista está úmida. O ajuste é 1014. 1014, pista úmida, 604. Trip 5591, na chegada BOF, desce para 4000 pés, ajuste 1014. Trip 5591, não peço esquecer a identificação, assim, recentro Recife, saberá que o senhor já está em contato contra o controle de Salvador. Uno 940, é o Sola. Vai, escuta. Uno 940, acabei de entrar em contato com o CGLA. O mesmo nos instruiu que aguardasse o contato do mesmo com o Centro Recife para que pudesse liberar o seu plano a partir de lá de Recife. Eu vou aguardar a ligação do Centro Recife e já volto com a sua cópia. A provável subida da Eula e da Bridge no 940. Sente, graças pela atenção. Agora 940. 13858, pronto, cópia. Então, 3858 autorizado para Sierra Bravo Foxtrot Zulu via Aper Zulu 19, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frutti. Controle 120, decimal 8, aciona 5522, 3858. 3858, aprovado por Fortaleza, nível 370, decolando a cabeceira no zero, vai curvar esquerda, Momo, Frutti. O controle Salvador 1208, transponder 5522, é o TAN 3858, está pronto para o pushback, está na mesma posição 03. O cotejamento foi correto, TAN 3858, no portão 3, posição número 2 no setor aguarde. O TAN 3165, pronto, cópia. Zona 65, pronto. 3165 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 360 via Upper Zulu 10 até SMAP, após direto Lufto, após direto Barbacena. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5525, TAN 3165. 3165, autorizado Galeão, nível 360, para Zulu 10 até SMAP, após Luzes e Barbacena. Decola da pista 10 com curva direita, saída da El, Leda, transição Bridge. O controle 1208, transponde 5525. Correto, 3165, portão 8, chame push back acionamento. Vai chamar para o pronto, obrigado. 3662, chame quando pronto para a cópia, senhor. Aproximado. Pode copiar agora? Afirmativo, pronto. Teste na 3662, autorizado para Sierra Bravo, November Tango, via Apro Zulu 10, nível de voo 370. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar, controle 120, decimal 8, transponder 5521, TAN 3662. Autorizado na sal, 370 nível, saída Puka, levando na zero, primeira curva à esquerda, após o Zipar. No Zulu 10, aerovia 1208, controle 5521, transponder, TAN 3662. 5521, 3662, somente a subida e a Puka, e Zipar e a transição, senhor. Puka, subida, transição, Zipar. Portão 1, chame correção. Chame quando pronto para o táxi, TAN 3662. Afirmativa, Puka, transição, Zipar, TAN 3662, chamará para o pronto. Simulsat 1014, you are clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 06 knots, and 640. Ok, TR Turan, runway 10, over 1014, thank you sir. Salvador, boa noite, voo no meio 04, levamos para a escuta. Boa noite, no meio 04, táxi Alfa, mantenente da Juliette, aguardando ingresso no meio 04. Alfa, Juliette, aguardando liberação do 04 no meio 04. Solo, Salvador, é o chamé 6350, ponte 6350, chamamento. Portão meia dúzia, aguarde aproximadamente 2 minutos para o posicionamento, 6310. Polo 3165 no 8, pushback acionamento. Em 2 minutos, 3165. Guarda. 3662 para o táxi, 7 ao POB, 3 horas, Fortaleza. 62, autorizado em Alfa, ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 4, ponto espera torre 1895, 3662, tem um bom voo. 0 no 4, camarada, por favor, boa noite para 3662. O voo no 604, condições de agilizar, táxi via Alfa, ingressando Juliette, portão 02. Tem uma ativa agilizando, Alfa, Juliette 02. 6858, em coordenação com a equipe de solo no portão 3. Após o Boeing da Gol ingressar à sua direita no portão 02, o senhor tem livre pushback acionamento? Chame tanto para o táxi, tanto 3858. 3858, coordenação com a equipe de solo, aguardando o Boeing 02, chamará para o táxi. Voo 1940, pronto para cópia? Pronto, voo 1940. Voo 1940, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Aquário Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi. Após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5533, gol 1940. Autorizado então nível 360, São Paulo Guarulhos, após o no 6, Belo Horizonte, direto de Trivi, após conforme a rota plano de voo. Decolando a 10 para a direita, saída da El, Leda, Bridge. Aciona 5533 e controle 1208, é o gol no 940. Protegimento correto, gol no 940, no pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento, tchau. Chama lá, no 940. Chair, 6310, portão 612 autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Chama para o táxi, né? 3165, portão 8, autorizado para o pushback acionamento, chame táxi. Chama para o táxi, 3165. Salvador, boa noite, gol 1889, cliente da Whisky no 05, autorização. Legal. 1889, cliente 05, Whisky correta, aguarde para cópia, prepare da El Leda Bridge, sir. El Leda Bridge, guarda. And call ground on 121, decimal 9. Exactly 640, where is that? Okay, vacate the runway on the next right and call ground 121 decimal 9. Okay, 121 decimal 9 for the 640. Vou entrar em contato agora com o Ferro, senhor. Obrigado. Solo 1940, pushback acionamento, no pátio 3. Pátio 3 aprovado, chame táxi 1940. Eu Lima, Lima Alfa. Continue aguardando apenas a pista livre. O vento para o cheque é 140 graus com 8 nós. Lima, Lima Alfa. Vento? Polo 40 graus com 08 nós. Frequency Alfa and Juliet. O número 604 em Ferro já foi informado do problema. Ok, graças. para a esquerda e aguarde autorização de pouso na pista no 7, Lima, Lima Alfa. Confira mais uma vez o vento. É 140 graus, 08 nós. Ah, entendi, 18 mas tudo bem, estamos para 19. 7, Otan 3662. Alinhar e decolar da 10 autorizado, vento é 140 graus, 08 nós. Autorizado a decolar de 10362. 5591, desça para 2000 pés, o Júlio Chanel 014, autorizado ILS, reposto estabilizado. 2000, 1014, um ajuste, autorizado ILS, reportará estabilizado 5591. De quarto, senhor, número 2, provável Puca Caju. 5510. Só 1940 para o táxi, VB de 191, 3 horas e 50, autonomia, Trano Galeão. Copiado, 1940, táxi aprovado. Mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, voo 1940. Vocês vão manter a posição então no pátio 3, 1940. Gente, táxi via pátio 3, aguarde na saída do pátio 3, já. Ok, vai aguardar lá na saída do pátio 3. Tá 3165 para o táxi, seu B1 no 61, 4 horas de autonomia, até na campeira. O controle, 120.8. Copiado, Santos 3662, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Controle, Santos 3662. Santos 3662, contato radar, para nível 370 na saída PUC-ZIPAR. 3, ponto de espera pista no 0, ajuste no 004, correção, ajuste no 0, no 4, 1 no 0, 1 no 4. No ponto de espera, chama a torre, frequência 118.95.3858, tenha um bom voo. Ativo à direita, ponto de espera, chama a torre, 119.14, 6310, autorizado a seguir o Boeing, correção, o Airbus desce em direção ao ponto de espera pista 0 como número 2, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera chame torre, frequência 118.95.6310, tenha um bom voo. Ponto de espera 0, gol 1940, deverá seguir o Airbus da Avianca, agora à sua esquerda, até o ponto de espera pistando 0, ajuste 1014. No ponto de espera, chame torre, frequência 1895, gol no 940, tem um bom voo. Seguindo a aeronave da Avianca, não, ponto de espera 1895, número 3, 1940. Boa noite. O T3165 tem táxi aprovado até através do meia dúzia. Através do meia dúzia, observará o Boeing da Gol saindo do pátio 3. Seguirá o mesmo até o ponto de espera pistão 0, 1014 agora QNH. No ponto de espera, torre 1895, 3165, tem um bom voo. Bom voo. Salvador, Oceanel, 6303, informação S2. Jeremia 313, chegada Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste na 014. 4 mil, 014, autoriza a dona. Tenha chegado, Jeremia 313. Entendo. 889, pronto, cota. 889, pronto, cota. Bono 889, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Presumo no 0 até SMAP, após direto Lufto, após direto Barbacena, nível de voo 360. Pista em uso 1-0, primeira curva à direita, subida da El, Lida, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5523, gol no 889. Autorizado para Rio de Janeiro, Galeão, 360, pessoal 1-0, SMAP, Lúcio, Barbacena, pista 1-0, curva à direita, na da El, Lida, Bridge, controle 208, transponder 5523, gol no 889. 5523, cotejamento correto, gol no 889. No portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamada pronto, obrigado. Azul 4298, Mari, desça para nível 050. Mari para 050, azul 4298. O nível 150 foi autorizado pelo APP. Saída Puca Caju, só mais um minuto para o seu corpo. Boa noite. 640, you're clear to enter Juliet stand 11 after the Airbus of sensor. Roger, 640. Botão 3858, da colada ao 53. Controle agora, 120.8. Controle agora, tá, André. Controle agora, o TAN 3858. TP 5216, pronto, cópia. Pronto. TP 5216, autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo Golf 677, nível de voo 150. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Transponder 5527, TRIP 5216. 1-5-0 aprovado. Golf 677, decola 1-0, curva à esquerda, Puca Caju. 208 é o controle, 5527, TRIP 5216. Correto, o 5216. No parte 3, chame pronto para o pushback acionamento. 1-0. TRIP 5591, pouso autorizado, na 1-0, o vento é 1-40 graus, 07 nós. Viu e pouso, TRIP 5591. Ocean 6310, decolar 255, controle agora 120, decimal 8. 208, Ocean 6310. Controle Salvador, boa noite, é o Xenéia 6310. Boa noite, é o Xenéia 6310, contato radar, saída Puca. Puca, Xenéia 6310. Gol 9212, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador, pistão 0. Para 2000, reportar estabilizado no pistão 0, localizador 2012. Tan 3662, chame Recife, frequência 126.85. Copiado, Tan 3662, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Prossiga 58. Agora tem um tráfego à sua direita, livrando 10 mil para 4 mil. Vou no 940, alinhar e manter a 10. Ali mantém, 10, vou no 940. Coisa da TAP, tem condições do Abuco? Abuco? Afirmativo, TAP 3850. Tráfego já superado, direto a Abuco, TAP 3850. Boa, Abuco, TAP 3850, obrigado pela coordenação. TNM 6310, pode ir para Aracaju? Aguarde. 219, boa noite. Boa. Voo no 940, ao alinhar, está livre a decolagem da 10, o vento 140 graus, 62 de nós. Livre a decolar, da 10, voo no 940. 91. Boa noite, trip 5591, táxi lento via Alfa, chame para ingresso táxi Juliette. Alfa, tomar para o ingresso, Juliette 5591. O trip 5216, condições de guardar o puxa até o ingresso da aeronave no, da companhia no... Na portão 3 do poste 3? 165, ciente, alinhar e manter a 10 após o gol. Servo gol ali, mantém após, 10, tá 3, 1, 10. Direto no meu foco, 08, TNM 63, 0 graus. Bem, confirme na, com o pessoal do solo se a, o a aeronave ingressando no pátio 3, na, na posição 3, interfere no seu push no, no, no posição 5. Reduzido, 2 no 0, aprovado, né, velho? Boa de minuto, senhor. Boa, boa. Solo? Consiga para o 5216? 5216, por gentileza, confirme com o pessoal do solo. Há condições de se aguardar no, no, para o posto de estacionamento aproximadamente mais meio minuto para permitir que a nave da companhia ingresse até a posição 3 do spot 3? Confirmamos com o pessoal de solo que não vai empatar ou não vai atrapalhar o push back. A gente faz puxa e aguarda ele cortar no, na posição 9. Segura 9-0. Homem autorizado, livre, pushback, saneamento, chame táxi. Autorizado, pushback, camarada para o táxi. 52, 16. Autorizado, 63, 13. Solo faltou, trip 5591, pode ingressar para o pátio 3? Um minuto, senhor. Eu tenho a aeronave da companhia me informando com a alteração do grupo solo que o senhor poderia ingressar, só que eu realmente não entendi como, uma vez que a aeronave da companhia está na posição 5 do pátio 3 e a posição que o senhor vai parquear fica depois do portão 5, depois da posição 5. Eu vou ver qual a possibilidade de ser ingressado. Só um minuto. Salvador. Salvador, boa noite. Voo no 604, autorização Fortaleza. Voo Voo no 604, Fortaleza, aguarde, cópia, senhor. A informação em curso é a X-Ray. A provável subida Momo Transição Frutti, o 370 já tem aprovado. Ok, sem X-Ray, aguarda. 5. Agora está na nave da companhia no parte 3 e testando pushback. Vamos dar o pushback e a gente entra no 591. Mil perdões, não copiei. Se ele já tiver acabado o pushback, é possível você entrar? 8, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 4. Para 3 mil, ajustado no 0 no 4, azul batendo a velha. Companhia que está fazendo o pushback mais a cauda, para autorizar seu ingresso. Ingresso pelo acidente, está no passo 3, observando o APR da companhia, iniciando o pushback. 591. Ano 65, decolagem autorizada da 1-0. O vento é 130 graus, 62 de nós. Decolagem 1-0, campo 3-1-0. Ano 604, autorizada para Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, via Upper Zulu 1-9, nível de voo 370. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Subida Momo, transição Frutti. Controle 1-2-0-8. Transponder 5531, gol 1604. Cruzado Fortaleza, na Pedro 19, 370, decola 10 por esquerda, sai da Momo Frutti. 1208 é o controle e transponder 5531, gol 1604, portão 2. Protegimento correto no 604, chame e puxe para acionamento, portão 2. Salvador, boa noite, passaria do 2224. 28, revisão 1709, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 4. Gente, para 2 mil pés, ajustado 1-0 no 4, reduz para 1709. O Chineme 310, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. 126, 85, 63, 80. Falado ao 03, controle agora 1208. 208, 315. 5216, tem táxi aprovado via parte 3, pátio principal em Índia até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre 11895, trip 5216, tem um bom voo. Pátio principal, via ponto de espera, chama torre 11895, obrigado. Boa noite, Chanel 6313, LS no 0. Boa noite, o Chiné 6313, aguarde a pista livre, ajuste 1-0 no 4. 114, aguarde a pista livre, 6313. Vindo 2224, pronto para cópia? Pronto para cópia, senhora. Autorizado 2224, autorizado para Sierra Bravo Juliette Uniforme, conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 190. Testando da pista 1-0. Primeira curva à esquerda, subida Momo, após direto. Controle 1-2-0, decimal 8. Transponder 5536, passarido 2224. Afirmativo, está autorizado nível 190. Decola da pista 1-0 esquerda, Momo, depois direto. Controle 1-2-0-8, 5536 no transponder. Chamaremos para o pushback acionamento. Por enquanto, obrigado. Copiado, cotejamento correto 2224. Prosseguir para 2.4298. 2 mil pés, ajustado 1014, livre LS, 4298. 2000, livre LS, 4298. Alexandre 6313, pouso autorizado na 10, vento é 130 graus, 079. Autorizado, pouso no 0, venha 3, André. Taxi aprovado via Alfa, chama ingresso para que seja Juliette. Alfa, reporta para ingresso, Juliette. Ou 9212. Localizado no localizador, zona 04298. Azul 4298, nível leste, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado, já. JIP 5216, agilize as manobras, alinhar e manter após o pouso do Airbus da Avianca. Azul 4235, na praia de Bonf, para a chegada a Bonf, desça para o nível 050. 050 na praia de Bonf, Azul 4235. No solo 07, direito 129. Direito 219, 6303. 6325, vamos lá para o lugar. 6-2 Janeiro, boa noite, autorizado Alfa, chama ingresso no Juliette. Alfa, isso é Juliette, 63. 30 graus, 629. Sobre decolagem, 5216. Salvador, o passarelo 2224 vai iniciar pushback e acionamento. Livre, senhor. Chame táxi 2224. Autorizado, sinal baixo travado. 24298, a pista livre, pouso autorizado, 90, vento 130 graus, 629. Livre, pouso 90, azul 4298. Abre, 390. TRIP 5296, decolado 08, controle 120.8, boa viagem. 08, obrigado. Salvador, TRIP 5296. TRIP 5296, contato radar, sai da PUCA. Sai da PUCA, 5296. Juliette, 6313. 6313, autorizado ingresso, postão 04. Autorizado por 4, 6313. 3165, suba restrito nível 340 até liberação com Recife. 340, 3165. TRIP 5216, 5216, direto Caju. TRIP 5216, controle. Prossiga. Direto Caju, dá presente. Direto Caju, 52196. Direita 129 e azul 4296. Salvador, azul 4299, ligou lá na foto. Obrigado, azul 4298, autorizado Alfa, chama ingresso da taxi Juliette. Autorizado Alfa, ingresso, vai chamar para ingresso na Juliette, azul 4298. 5. 3325, está 3165, bom trabalho. Não vou. Para o táxi, estamos com 61 a bordo, 4, 5,50 de autonomia, ao Terra Fortaleza. 61, 5,50 Fortaleza, copiado. Passarelo 2224, táxi aprovado. Via parte 3, parte principal em Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chame torre na frequência 11895, passarelo 2224, tenha um bom voo. Gente, 2224, bom trabalho e boa semana aí pra vocês. Boa semana, Tomachão. Quatro, dois, nove, oito, observe o ATR da Passaredo em direção ao ponto de espera, pista no zero, agora sua esquerda, após ingresso na Juliette, portão 03, azul 4298. Está visual, contrato, após a passagem do ATR, autorizado a Juliette, azul 4298. Salvador, 2224, boa noite, próximo ao ponto de espera, está pronto. Gente, passarelo 2224, boa noite, está autorizado a decolagem da 10, vento 130 graus, 07 nós. Livre decolagem, o 2224. Livre no 5, senhor. Chame táxi, gol no 889. Chamada para o táxi. Salvador, gol 1604, entrega estacionamento no 02. O 2 aprovado, chame táxi, gol 1604. Livre, voltar para o táxi no 604. Controle Salvador, muito boa noite, passageiro 2224. Boa noite, passageiro 2224, contato radar, após 2000 pés, direto lotar. Após 2000 pés, direto lotar, 2224. Azul 4235, desça para 4000 pés, ajuste 10 no 4. 4. 4.000 no 4, eu digo. Quatro, dois, três, cinco, desce para 2000 pés, ajuste 104, reporte localizador. 2000 no 04, chama estabilizado no localizador, 4, 2, 3. Passaredo 2224, suba restrito nível 150 até liberação com Recife. Afirmativo, restrito 150 até liberação com Recife 2224.